6310 tiver condições, pro do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado, 6310. Do Webjet 6747 para apresentação de tráfego, Guarulhos 340, ciente da charge na 3. Webjet 747, aguarde só um instante cópia para Guarulhos. Tá bom. Mais Papa Mike, alinhar e manter a posição, a 1-0. Oito, 19.8. Call now, receive center, 12545. Good night. Switching 12545, Condor 077. Good night. Condor, boa noite, plan 3152, decola Pucaracaju, passa 1500 pés. 3152, contato radar, suba o 330, saída Puca. 330, Puca, tá 3152. Veria possibilidade de voar Aracaju? Rua 59%, pode voar Jamo no presente. Jamo, 3152. Do 4209, reduz para 220 nós. O vento é 1,90 graus, 62 nós. 6310, chame Recife, frequência 12545, boa noite. 2545, boa noite, 6310. Mais Papa Mike decolou ao 17, chame o controle 198. 198, Mike. O Webjet 6747, para cópia. Mike, Papa Mike decolado, transfere. Mike, Papa Mike, contato radar, suba 400, saída dial. Balão, saída dial, falou 400, Mike, Papa Mike. Yeah. O controle, 19, decimal 8, acione 50, 51. Autorizado Guarulhos, 340, saída dial, não liga, e deve pelo Instituto 0. Correto, 6747, chame em front, no gate 3. Olha o Papa Romeo Mike, Papa Mike. Prossiga, Mike, Papa Mike. Se possível, eu gostaria de coordenar, senhor, a voar direto Sagaz e após prosseguir na Apple Whisky 58. Ok, vai manter a saída da EL na Presidente Voaleda e aguardar coordenação com o César da Recife. Afirmativo, da Presidente Juan Leda, tá aguardando aí a ajuda do senhor. Voo no 889, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 3325, obrigado, bom trabalho. Um instantinho, o FAB 2582. Good evening, on the 589, change your frequency to 118 decimal 6 to clearance to Ezeiza. Aliança X-ray, informe estabilizado. Tive aliança, portal estabilizado, tá? 3305. 582, tá pronto pra cópia? Ok, tá autorizado Brasília, o nível 380 via UPZulu 17. Decolando da 10, curvará à direita no perfil da subida Gole, com transição Ofito. O controle 119 decimal 8. Acione 5052. E o FAV 2582 está correto o cotejamento, livre de acionar no poste de autoridades e reporte nessa frequência para o táxi. Good evening, Andes 589, stand by clearance to Ezeiza, flight level 280. A 3152, chame Centro Recife em 12545, boa noite. 2545, boa noite. Andes 589, are you ready to copy? Okay, Andes 589er is clear to Ezeiza, flight level 280 via Upper Whisky 50 until Mike India Alpha position. After, in according to flight plan, departure will be from runway 10, right turn. After right turn, dial departure. After fly heading Leda intersection, after Leda, fly heading to Bidev, Bravo, India, Delta, Echo, Vito, Bidev, to intercept airway, upper risk 50. Departure frequency 119, decimal 8, and the scope hold 5050. S-1012, aguarde o último vetor para o LOC. Descendo para 2012, aguardando o último vetor para o LOC. Vamos ser número 2? Afirmativo, e vai seguir um Airbus 320 da TAM, sua posição de 1 hora 8 milhas. Positivo, tem o mesmo visual, obrigado. estacionamento, gol no 604, posição 08. Chame um 118 decimal meia para o pushback, gol. Chama lá. É no Anders 589, né? Torre Salvador, gol no 604, pushback, acionamento, posição 08. Autorizado, gol no 604, chame táxi. Chama táxi, gol no 604. O Anders 589, say again, the last part. Completo ele, chame torre no 8, pessoal, meia. 86. Mike, Papa Mike, suba restrito, nível 340, 340, chame agora o centro em 1251, alterna 3325. Recife 251, 3325, Mike, Papa Mike. Azul 4209, para a sequência, correção, para o lock, esquerda 1950. Esquerda 150 para o lock, marquei 209. Correta 3305, está no curso localizador, ILS X-ray. Ok, avistado, está 3305, ajuste é 1012, baixou e travou? Não. Ok, chame com o trem baixo travado, aguardando liberação para o pouso. Quatro, dois, zero, nove, reduza para aproximação, chame torre no noite, principal, meia dúzia, boa noite. 18, meia dúzia, boa noite. Centro 3305, está livre o pouso no 10, vento 1-0 graus, 062 de nós. Livre pouso 110 com 62, está 3305. Gol no 604, a torre? Fecho azul 4209. Não, escuta, gol no 604. Já iniciou o pushback? Iniciando agora. Sente. O azul 4209 segue a aeronave da TAM Airbus, reporte passando externo, com o trem embaixo travado, o ajuste é 1012, azul 4209. Voltaremos externo, bastante travado, 4209. Operador, boa noite, é o Chanel 6313, informação anotada. O Chanel 6313, chame em 1186 para autorização. 186, é 1313. Recife com 3 horas e 38. Ciente, o voo no 604. Está livre o táxi pelo pátio e via Juliette Alfa. E chame no ponto de espera para ingresso e decolagem. O ajuste é 10012. Ciente, pátio, Juliette chamará na Alfa para ingresso e decolagem com 10012, voo no 604. Oi, Chanel. Passou o externo e baixo travado, 4209. 0 para Guarulhos. Aqui é o 6313, aguarde um instante a autorização. Aguardando, 6313. O TAM 3305, solo aos 30, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Tem que na sua escuta, via Alfa, reportará antes da Juliette, o TAM 3305. Passou externo, baixado e travado, 4209. 4209. Ciente, 4209, está livre o pouso na pista 10, o vento 110 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, 4209. Parabéns, tá aqui acionamento 6747. Ok, o WebJet 6747 está autorizado. Puxa bem aqui acionamento, chame táxi. Tá, táxi, WebJet 6747. Gente, o FAB 2582. Táxi até a interseção e mantenha o ponto de espera da interseção do parte de autoridades aguardando para o ingresso na 10. Vem para o solo? O gol, senhor, 405, posição. Para puxa acionamento. Ok, chame em 118.6, ok? Solo encontra-se fechado. 18.6. Oi. Salva do o gol no 405. Posição 5 para puxa acionamento. Ok, vou no 405. Mantenha a posição, temos um Airbus que está para ingresso agora no pátio. Aguarde só um instantinho. Padrão. O TAM 3305, observe a saída da aeronave da Gol na Juliette, após a mesma está livre e prosseguir para o Gate 7. Afirmativo, após o Gol na Juliette está livre e prosseguir para o Gate 7, o TAM 3305. Salvador, o Gol no 405, após a passagem da aeronave em coordenação com o solo, pode iniciar? Afirmo, após a passagem do Airbus da TAM, coordene com a equipe de solo e iniciei no 05, chamado táxi. Tomará para o táxi. Gol no 604, pronto, ponto de espera, 10. No 604, alinha e mantém 10, o gol no 604. Alinha e mantém 10, gol no 604. A gente mantém a posição, FAB 252. No 405, no gate 5, está autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. Chamarei para o táxi, 405 da Gol. Azul 4209, solo aos 33, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reportaremos, 4209. Para pushback, perdão, para táxi WebJet 6747 com 153, 4 horas, alternativa. Ciente, táxi até o ponto de espera, da 10-6747, chame pronto. A ingresso de decolagem, o ajuste é 10012. Só para informação, é o número 3 para decolagem. Ciente, 10012, é o número 3 para decolagem, WebJet 6747. O voo 10604, livre decolagem da 10, o vento é 10 graus, 5 nós. Livre decolagem, voo 10. O FAB 2582, observe a decolagem da aeronave da Gol. Após, está livre o táxi pela pista 10, chame a linha de pronto. 4604. Decolado aos 34, chame o controle em 19.8, boa viagem. T04, decolado aos 34, controle agora 19.8. Mantenha o ponto de espera 6747. É, só 604, contato radar, suba 370 na PUCA. 4209, fica atento a um Boeing da Gol que está puxando no gate 5, já está livrando aqui o eixo da Juliette. Assim que a aeronave livrar o eixo da Juliette, está autorizado o gate 8. Tá confirmando, é para 4209 a informação? Confirmo, azul 4209. Assim que a aeronave da Gol liberar o eixo da Juliette, está em pushback à sua esquerda, está livre e prosseguir para o gate 8. Tá ciente, visual com a aeronave da Gol. FAB 2582, complete o alinhamento, aposta livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-0 graus, meia dúzia nós. Webjet 6747, observe o Embraer 1-35 para Força Aérea, após alinhar e manter 1-0. Gente, após a rolagem do Embraer, totalizado alinhar e manter na 1-0, Webjet 6747. Oxenia 6313, Furri. Prossiga 6313. Eu tenho aqui autorizado 360 para Guarulhos, aceita e copia o avalio coordenação 38. Aceitamos sim, 360. Ok, está autorizado então Guarulhos, 360, via Peruísque 50, decola da 1-0, curva direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerovia, controle 19-8 e o código transponder é o 5054. 360, decola da 1-0, curva direita, da EL Leda, DCT Bidev, intercepta aerovia, uniforme 1-5-0. Controle de saída 19-8 e o transponder 5054. Ocean Air 6313. Correto, chame pronto para puxar esse nave. Azul 4209, está livre, ingressar na Juliette para o pátio? Afirmo, azul 4209, tá autorizado, é o gate 8. Ingressando, 4209. Contato radar, confere a distância para Conge. Eu vou na proa de Pelô e reporta para a descida. 19-8. Então é o gol 1405 com 177 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas, está pronto para o saque. Gente, o gol no 405. Após a aeronave da Azul que estava passando agora à sua frente, está livre o táxi pela Juliette. E chame no ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem, ajuste no 0-1-2. Ingresso na Juliette, ponto de espera da 1-0, chamará para decolagem gol no 405. Jet 6747, está livre a decolagem da 1-0, o vento 1-2-0 graus, 0-5 nós. Livre decolagem, 6747. 76747, decolado aos 40, chame agora o controle, 198. 198, 96747, obrigado. Boa. Salvador Gol no 405, tá pronto. Pegou no 405, alinha e mantém 1-0. A gente mantém 1-0, Gol no 405. Salvador Web 6747, passando 1700 na Dael, solicita pra Dael, da presente. 6747, subiu até nível 340, negativo pro Adael, o senhor vai voar na Proa de Leda. Proa de Leda, ótimo, 6747, lindo. No 405, complete o alinhamento, após está livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-20 graus, 62 de nós. Está livre a decolagem. Economia 04, chame Centro Recife, 12545, boa noite. 2545, boa. Uno 405, decolado aos 43, agora com controle, 19-8, boa viagem. Obrigado.